oferecer mais três dentes. Não é prudente, mas eu vou fazer o que é envolvente. Seu olho verde é lente, dá pra ver. Tá tranquilo, não precisa ter sigilo, tá caro.